Sha-la-la-la-la-la, preta pro dinheiro. Sha-la-la-la-la, sha-la-la-la-la, ratatatai. Recebi o teu zap outra vez, me dizendo que não demora, mas a saudade me invadiu a porta. Hoje faz muito mais de mês que espero a tua volta, e você disse amor, não vou demorar. Xalalala, xalalala, preta pum dinheiro. Xalalala, xalalala, ratatatai. Eu vou dar uma volta no quintal, andar pras estrelas, que o nosso amor é genial, não tem barreiras. Eu pego carona na TV, ligo o rádio, só penso em você. Como eu queria ter você agora. Xalalalala, xalalalala, preta bundeiro. Xalalalala, xalalalala, ratatatai. Vê se entende e dá um jeitinho. Preciso tanto ter você aqui. Vem, não demora, vem cá meu benzinho. É tão gostoso te amar assim. Xalalala, xalalala, preta bundeiro. Xalalala, xalalala, ratatatai. Sucesso, mano índio. Eu vou dar uma volta no quintal, contar com as estrelas, que o nosso amor é genial, não tem barreiras. Eu pego carona na TV, ligo o rádio, só penso em você. Como eu queria ter você agora. Xalalalala, xalalalala, preta bundeiro. Xalalalala, xalalalala, ratatatai. Xalalalala, xalalalala, preta bundeiro. Xalalalala, xalalalala, volta logo.